Sou o Gabriel, do 2º ano de EB1 de Ançã, e vou ler De Onde Vem a Pimenta, de Brigitte Rabe. Por que é que os ursos hibernam durante o inverno? Porque não há casacos de inverno que lhes sirvam e por isso eles têm muito frio. Errado! No inverno os ursos não têm nada para comer. Por isso, durante o outono, comem muito para ficarem com reservas suficientes e poderem passar o inverno dentro das suas tocas.